Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Hora Zero aqui na sua rádio Antena Web. Ora, hoje é segunda-feira, estamos a 15 de novembro, pois é, estamos na metade do mês. Ora, estamos aqui a iniciar mais um programa, estamos a iniciar mais um Hora Zero. Vamos, nesta emissão, ficar essencialmente com música. Não tenho muito para lhe dizer hoje, até porque estamos todos ainda a recuperar do enorme rebuliço que andou por aqui este fim de semana, enfim, desde sexta-feira, que andou por aqui um enorme rebuliço, aliás, como todos os ouvintes puderam perceber-se, por vários motivos, uma série de problemas informáticos, todos à nossa volta, coisas completamente do outro mundo, mas que finalmente já estão resolvidas, não todas, porque ainda não temos a Joana de volta, mas enfim, a pouco e pouco estão a normalizar-se. Também tivemos ontem a estreia do Emanuel Almeirante, o que é muito bom. Tivemos na terça-feira a estreia do David, que também é muito bom. E eu sinceramente só tenho mesmo a agradecer a todos os ouvintes pela paciência e a todos aqueles que nesta semana se foram juntando a nós. Hoje mesmo vai ser publicada uma notícia também que lhe vai trazer algumas boas novidades que espero que sejam do seu agrado. Vamos abrir esta emissão musical? Vamos lá, isto. Pimpinela com um nudo en la garganta. Para começarmos a desanuviar um bocadinho. Logo depois vamos ficar com John Cafferty e Tender Years. Ainda Who Can Be Now, música de David Bowie. E I Go Crash, música de Paul Davis. É assim que abrimos a emissão de hoje. Emissão número 101 do nosso Hora Zero. Tristeza sin hablar en aquel atardecer, nos miramos sin llorar cuando ya partía el tren. No podía ser verdad, se moría nuestro amor y yo sola en el andén aguantando. Con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma hecha a pedazos, perdí tu amor, con un nudo en la garganta, te vi partir, y al sentir que te alejaba. No te quise lastimar, no era esa mi intención. Yo quería solo amar, tú querías el amor. Si pudiera olvidar algún día este dolor, pero sigo estando. Con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma hecha a pedazos, perdí tu amor, con un nudo en la garganta, te vi partir, y al sentir que te alejaba. Que ya ha pasado mucho tiempo, todavía sigo viendo tu imagen en cada tren que parte, en cada tren que llega. Con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma hecha a pedazos, perdí tu amor, con sweet love song melody that I still keep for. To your heart's filled with dreams, to walk away with all. Oh, tender years, won't you wash away my tears? Antena Web, sintoniza. Their bond day.

satisfies your mind. Tells you all of his dreams. I know how much that means to you. I realize that I was blind. Just when I thought I was over you, I see your face and it just ain't true. No, it just ain't true. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. That old flame comes alive. It starts burning inside, way deep down inside. Oh baby, you know when I look in your eyes, I go crazy. E vamos já de seguida ficar com mais 4 músicas nesta emissão do Hora Zero. Trago-lhe agora Tiempo de Amor, música do grupo Los Nocheros. Ainda para ficar com Juan Batista Omé e Yo No Podía Vivir Sin Ti. Ainda para escutarmos também uma música muito bonita, Ou Tu Ou Ninguna, de Luis Miguel. Para finalizar, vamos ficar com uma musiquinha que acho que será de seu grado. Chiara, música de Nino D'Angelo. É a música que vai fechar a segunda seleção musical do nosso Hora Zero. É assim então que vamos dando sequência à nossa emissão. No te demores, que la noche es un vaivén, donde se pierden los sonidos de tu piel. No te demores, porque el ángel de la soledad se muere de silencio si no estás. Ahora sueñan cuatro niños de cristal su carrusel que desespera la ciudad. Y las palomas de la luna salen a buscar sombra tiritando en mi portal. No me demores más, que se parte el cielo en dos, que se quiebre el mar y caballos verdes van al sol cruzando el fuego de con tu lluvia de alta mar, con tu diamante de rocío y claridad. Que las sirenas del olvido salgan de tu piel, ahogando

Antena Web, a sua melhor sintonia. Manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, y tú o ninguna. Salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría como el sol y al día, tú o ninguna. Esa que de puro honesta en el fondo te molesta, esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una, tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada mi camino y su vida ya mi vida. O tú o ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna, fin da casa tua stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli, mă trec de pentru sembă chiară. Chiară se creșută troppo in fretta, colpa di tuo amore a prima vista, se non hai trovato l'uomo giusto ancora. Chiara ti ricordo piccolina, Chiara che cantava per le scale, Chiara con le dita dentro il naso, Chiara, Chiara che sognava ad occhi aperti, Chiara che credeva nei fumetti, Chiara che fumava di nascosto, Chiara, Chiara innamorata sei diversa, piangi e te la prendi con te stessa, Chiara se sapessi quanto t'amo, de novo, depois destas belíssimas músicas, vamos continuar abrindo portas à calma e à serenidade. Vamos ficar agora com as vozes de Sinéad O'Connor e Nothing Compare, ainda a voz da vocalista dos Doom, que eu não sei como é que se chama, mas são um grupo que vão interpretar Who Wants to Live Forever. Vamos ainda ouvir mais duas melodias. Vamos continuar estes momentos serenos com Spending My Time, do Roxette, e I Stand By You, de Pretenders. São músicas calminhas, não são? Pois é. O nosso prazer serve por isso mesmo, para nos acalmarmos, para termos os nossos momentos de paz, de serenidade. E mais uma vez eu não resisto. Mandar um abraço enorme para todos os nossos ouvintes. Hoje fui chamar a atenção por enfim, por hoje e ontem, mas ontem foi uma forma pouco delicada, e quanto isso a mim nada me preocupa, não. Mas hoje fui chamar a atenção no sentido de enfim, no que se passou neste fim de semana. Sabem que é muito complicado, e eu preciso dizer isto. Também já fui chamar a atenção às vezes por ser sincero. Atenção, já fui aconselhado que não fosse tão aberto, tão sincero, mas eu não resisto. Faz parte da minha personalidade. Eu quando trabalho com... Digamos que neste momento os meus ouvintes são os meus clientes. Se eu não tenho clientes, eu vou fechar a loja, vou fechar a empresa. Se eu não tenho ouvintes, eu não vou ter a rádio aberta, não é? Portanto, eu sinto-me na obrigação de ser sincero com os meus ouvintes. É assim, o que se passou esta semana foi... Houve uma semana atípica, já reparei que houve muitos novos ouvintes que chegaram à rádio esta semana. Com as entradas do Manuel Almeirante e do David Félix, houve, portanto, uma série de novas entradas e de novas pessoas que acabaram por visitar aqui a nossa página. E também estão a dar um novo fulgor à rádio, que, enfim, que convém sempre ter, não é? Nós queremos sempre trazer coisas novas para os nossos ouvintes e para outros ouvintes, não é? Também que vão chegando, que passam a ser nossos automaticamente. Mas diziam então que assim, às vezes é muito complicado. Aqui não está aqui a questão, e porque esta situação passou também aqui pela nossa página de comentários. Ela não me desagradou, porque nós sabemos o nosso trabalho, mas de certa forma preocupou-me com aquilo que outros ouvintes pudessem eventualmente pensar. Sabem que aqui não está em causas de um ou dois canais. Trabalhar o mesmo. Aqui a questão está... e aliás, e até se souber um terceiro canal, o trabalho será precisamente o mesmo. Agora a questão... será precisamente o mesmo por um motivo simples, porque... É assim, se houver mais algum canal, imaginemos que esta situação aconteceria, se esse canal surgisse, isso só significaria que continuariam a entrar para a antena, não é? Mais pessoas. Não é? Não vão ser sempre nós não vamos levar os locutores ao máximo extremo, não é? Porque de facto é aí que tu queres tudo perde, isso é um facto, não é? Isso é um facto. E se algum dia o Canal 2 tiver de encerrar as portas, não há porque ter vergonha qualquer disso. Quantos projetos não correm como esperado? Mas aqui a questão não é esta. Agora aqui a questão é esta. Quando nós ficamos sem acesso ao portal, por questões, enfim, há razões que a própria... há razões informáticas que a própria razão desconhece, não é? Ou há problemas informáticos que a própria lógica da informática desconhece, não é? Portanto, é assim, isto, por muito que houvesse só uma antena web, que se atualizássemos por 2 horas por dia, iríamos ficar mais de 24 horas fora do ar. Foi o que aconteceu. Foi quando o problema ficou resolvido, não é? Portanto, é assim, não me preocupo os comentários que passaram neste fim de semana pela página, mas quero deixar para os restantes ouvintes e para aqueles que comentaram em nossa defesa, só tenho a agradecer-vos. Em especial ao David Roland e à Elsa Duarte, e creio que não houve mais nenhum, como ouvinte, claro, depois também eu vou ler o nosso doutor Leandro, para quem mando também um grande abraço e a quem muito agradeço por continuar connosco. Há muitos meses que o Leandro está connosco. Ainda bem. Ajuda-nos a formar uma equipa coesa. Mas não é o único, mas é também um dos, não é? Pronto. E já que falei nele, aproveito para mandar então um abraço. Mas dizia eu que foram os ouvintes que saíram à nossa defesa. Agradeço-vos imenso. Elsa Duarte e David Roland. E a todos os outros que, concordando ou discordando, continuaram a ouvir na Antena Web. E é até mais para esses que me dirijo, porque não sei exatamente quem são, nem o que é que pensaram, nem... É assim... A Antena Web suporta perfeitamente o que se passa. Como é lógico, não é? Eu aprendi uma coisa na vida que é não querermos tudo, só aquilo que nos é possível. Ora, muito bem, e é isso precisamente que temos vindo a fazer. Agora, claro, não é? Quando há uma situação destas em que ficamos 24 horas fora do ar, a casa fica desarrumada, não é? E eu quero agradecer a todos os ouvintes pela compreensão. Fomos continuando a receber e-mails. E-mails, mensagens de apoio, ainda bem. Agradecemos imenso por isso. Porque nós trabalhamos por amor à camisola, sabem? E quando é o amor à camisola, preocupamos-nos muito mais com aquilo que os ouvintes possam... porque no fundo, cá está, no fundo são... Como é que explicar? Eu não vos vejo como números, vejo-vos como pessoas. Eu até podia dizer, ah, e tal, porque nós somos aqui os números e tal, e continua a aumentar, e a percentagem disto é aquilo e tal. Não vale a pena. Isso pode servir de guia. Ajuda, não vamos mentir, porque de facto ajuda. Mas, o que mais me interessa é os ouvintes em si, as pessoas que nos ouvem. E é para essas que hoje vai um forte abraço. Um abraço muito especial. Sinéad O'Connor com Nothing Compare. A partir de agora. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing. Who wants to live forever?

ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me. Estamos a chegar ao intervalo nesta emissão do Hora Zero. Vamos agora voltar a descontrair, depois de um momento mais sério, mas tinha mesmo de ser. Vamos agora descontrair até ao intervalo. Vamos chegar com quatro grandes músicas para fechar os olhos e sonhar. Faith Hill com Terry L.B., Love by Grace com Lara Fabian, ou melhor, Lara Fabian com Love by Grace, ainda Céline Dion com Je t'endais. Uma balada muito bonita que nunca passou por aqui, mas vai passar hoje. E logo depois, vamos ficar com Imortal, música da dupla Sandy e Junior. Música que faz parte então do álbum As Quatro Estações. E é assim que vamos fechar a primeira parte do nosso Hora Zero. Muito obrigado mais uma vez por estar desse lado e por fazer da nossa rádio cada vez mais a sua rádio também. Até já. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face.

j'y pensais bien de temps en temps, en écoutant le vent. Esquecer assim não dá.

Que grandes músicas, não é? Pois é, que grandes músicas. Vamos continuar a ouvir mais música. Esta missão que eu disse-lhe que iria ser essencialmente mais musical. Enfim, estamos todos um pouco ainda a recuperar deste rebuliço enorme que se foi passando por aqui nestes últimos 3 dias. Hoje, finalmente, tudo já estabelecido. Vamos ficar então com mais 4 temas, que serão os que irão ser as minhas despedidas. Vamos ficar primeiro com os Within Temptation e Memories, ainda com a melodia dos Rednecks, Wish You Were Here, os Nazareth com Love Hurts, e para finalizar, Out From Under, de Britney Spears. Pode parecer um pouco fora de contexto, mas não é totalmente fora de contexto. São 4 baladas, são 4 músicas muito bonitas. Enfim, géneros algo diferentes, mas são baladas, são músicas muito bonitas mesmo. E que eu espero que lhe proporcionem um bom início de semana. E um bom início de segunda metade do mês de novembro. Vamos à música, daqui a pouco eu volto para as despedidas. Até já! Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Get it all figured out when I'm out from under. Let me feel the space between us growing deeper and much darker every day. Watch me now, and I'll be someone new. My heart will be unbroken. It will open up for everyone but you. Even when I cross the line, it's like a lie I've told a thousand times. I don't wanna dream about all the things that never were. Maybe I can live without when I'm out from under. I don't wanna feel the pain. What good would it do me now? I'll get it all figured out when I'm out. E eis que chegamos ao final do nosso programa. A edição número 61 vai mesmo acabar por aqui. Sabe onde é que vamos dormir hoje? Hoje vamos dormir no Hotel Califórnia. É verdade. Vamos dormir no Hotel Califórnia. Onde é que fica? Não sei, olha, mas dizem que fica no mundo dos sonhos. Ouvinte, eu desejo sinceramente que tenha uma ótima noite. O Hora Zero vai ficar por aqui. E os Eagles serão os últimos a tocar na emissão de hoje. Hotel California é a música que fecha o nosso programa. Às 101h00. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Thank you.